Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Oi, gente, que beleza! Tá começando por aqui mais uma edição do nosso Central do Sertanejo. O melhor do sertanejo universitário. Sertanejão de qualidade você ouve aqui na sua rádio preferida. A rádio que você gosta de ouvir. A rádio que tá todo mundo ligado. Que beleza! Aonde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Tá começando o Central do Sertanejo na sua quinta-feira, 13 de fevereiro, comigo, Silvio Ferraz, levando pra você o melhor da informação e também muito sertanejão de qualidade. Desejo uma excelente quinta-feira pra você, aonde você estiver. Obrigado pela sua audiência. Eu já começo falando aí do cantor Daniel. Daniel regrava hit Estou Apaixonado com a cantora Thalia. Olha só, hein? Ficou bacana pra caramba. O cantor Daniel regravou seu clássico Estou Apaixonado em versão single com a parceria da mexicana Thalia. É, caiu nas redes sociais e Daniel informou aos fãs sobre a nova música de trabalho. Bom dia! Esse é o lançamento Thalia e Daniel nas rádios. Espero que gostem. É isso aí. Foi o que disse o cantor Daniel em várias redes sociais, inclusive no Twitter e no seu Facebook. O cantor aproveitou a ocasião para agradecer Thalia publicamente e disse que a versão ficou demais e todo mundo vai gostar. E é o que você vai conferir agora, começando o nosso Central do Sertanejo dessa quinta-feira. Daniel e Thalia, Estou Apaixonado. Central do Sertanejo. Doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você por instante. Estou apaixonada e

quantos segredos traz o coração de uma mulher. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca. Fechando a nossa primeira sequência aqui no Central do Sertanejo dessa quinta-feira. Olha, tivemos aí Super Som de Chitãozinho Chororó com Zé Ramalho, Sinônimos, Cristiano Araújo, Escondidinho, Ricardo e João Fernando, Magnetismo, Luan Santana, Donzela, David Fabian, participação de Thiago Brava, Olha Pra Quem Vai Pegar, também Léo Magalhães, Alô Fala Comigo e Daniel Italia, Estou Apaixonado. Central do Sertanejo na sua quinta-feira, intervalo rapidinho, eu já volto com muito mais sucessos. Conto com a sua audiência, na sequência tem muito mais sertanejão de qualidade. Conto com você, não sai daí, tá na Rádio do Sucesso, tá na melhor da cidade. Já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta no seu rádio, na sua rádio preferida. É muito bom estar juntinho com você nessa quinta-feira, como eu gosto de dizer, né? É o pré-fim de semana na sua rádio. Hoje, 13 de fevereiro, como o tempo tá passando rápido demais, gente. Já estamos chegando aí na metade do mês de fevereiro, mas o que é isso? Tá voando 2014, hein? Daqui a pouquinho tá chegando o carnaval. E olha que maravilha, né? Aí tem aquele descansozinho, uma semanazinha de descanso pra galera que trabalha pra caramba, merece, com certeza. Olha, tá começando aí a nossa segunda sequência com Eduardo Costa, Enamorado. Central do Sertanejo. Já não sei é amor, o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar esse amor que vem de dentro e vou pra me sentimento, eu só sei. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar.

melhor beijo eu dou é na mamãe. Eu quero é ó, oh, ó, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô mudando. Ó, ó, oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor beijo eu dou é na mamãe. Eu quero é ó, ó, ó. Tô soltando a toda hora tô ligada 220. Meu celular não para, mensagem tá chegando. Até de madrugada elas tão me ligando. Tô por o veneno, tô chegando moendo. O trem nunca teve tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô no ending. Ó, ó, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo eu dou é na mamãe. Eu quero é ó, ó, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô no ending. Ó, ó, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo eu dou é na mamãe. Eu quero é ó, ó, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. Ó, ó. Ai, ai, ai, não mexe comigo não, menina, pelo amor de Deus. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Ó, ó, bora, bora. Se tá bom, fica melhor. Deixa eu doer na mamãe. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Ó, ó, bora, bora. Se tá bom, fica melhor. Deixa eu doer na mamãe. Eu quero é ó, ó, ó. Som do Gustavo Lima, aqui no Central do Sertanejo, fazendo sucesso em todo o Brasil, tô solto na night. Passou também Fernando e Sorocaba e Marcos e Belucci, fica comigo. Abrimos a nossa segunda sequência com Eduardo Costa e Namorado. Tá chegando mais sucesso, tá chegando mais música boa, mais sertanejão de qualidade. E essa aí, uma participação inusitada. Jackson e Matheus, participação do Mr. Catra. Vai que cola! E aí, vai colar, já colou, chega pra cá, Mr. Catra! É isso aí, me amar, manos meus, Jackson e Matheus! Se a gente quer uma garota, a gente conta uma história. E vai que cola, vai que cola, vai que cola. Faz um monte de promessas que amei até chora. Vai que cola, vai que cola. Eu peço um beijinho na boca e parto pra cima na hora. Vai que cola, vai que cola, vai que cola. Digo que sou milionário, que sou jogador de bola. Vai que cola, Mr. Costa. Se ela tá soltinha, a gente desenrola. Só da confiança que o couro come agora. Só tô ideia reta, não jogo conversa fora. E se marcar pro negão, mas não demorou. Tô querendo você e tô querendo agora. Comigo é assim, a noite inteira na ligola. Sou o que você quer, vem que a gente se embola. E vai, cola, vai, cola. Tô querendo você e tô querendo agora. Comigo é assim, a noite inteira na ligola. Sou o que você quer, vem que a gente se embola. E vai, cola, vai, cola. A gente quer uma garota, a gente conta uma história. Vai que cola, vai que cola, vai que cola. Faz um monte de promessas e ame até chora. Vai que cola, vai que cola, vai que cola. Eu peço um beijinho na boca e bato pra cima na hora. Vai que cola, vai que cola, vai que cola. Digo que sou milionário, que sou jogador de bola. Vai que cola, me secada. Ela tá soltinha, a gente desenrola. É só da confiança que o couro come agora. Só tô ideia reta, não jogo conversa fora. E se marcar pro negão, nasce no demônio.

Jackson e Matheus e Mr. Catra, Vai Que Cola, Gustavo Lima do Solto na Night, Fernando Sorocaba e Marcos e Belucci, Fica Comigo e Eduardo Costa, Enamorado. O Central do Sertanejo está de volta amanhã, sexta-feira, você sabe, né? Finalzão de semana. Amanhã tem as 6 mais tocadas durante toda a nossa semana. Também tem aí pra você uma grande recordação do sertanejo aqui no Central do Sertanejo. Galera, grande abraço pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra geral. Até amanhã, sexta-feira. Eu tô de volta aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário. Até amanhã. Valeu. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.